seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão, ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC. Agora em Santo André, pontualmente 5 horas. Começa agora na ABC. Rancho do Matioli, com o Caboclo da Madrugada, acordando a Grande São Paulo. Rancho do Matioli, Rádio ABC. Santo André, bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Estamos começando pelas ondas da Rádio ABC, mais uma manhã de quinta-feira no Rancho do Matioli, 28 de julho de 2022. Hoje é aniversário da vizinha cidade de São Caetano do Sul. São Caetano, hoje feriadão municipal, né? Hoje é dia do agricultor e no calendário religioso se comemora dia de Santo Inocêncio. Inverno do Brasil, a lua já é nova. Tempo bom, temperatura agora de 15, 16 graus, né, Sabino? podemos chegar hoje até 28, 27 graus, viu? Pois é, dia quente, mas amanhã já muda tudo, hein? Aqui é o Caboclão da Madrugada, Valdecir Maggiore, levando para vocês sempre o melhor da música sertaneja, com a participação sempre do Sabino. Bom dia, Sabino. Sabina, sua jardineira amarela, pitando por aí, buzinando por aí. Que beleza! Pois é, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. E começando o Rancho Maggiore com moda bonita, já abrindo as portas, janela, o pessoal já vai chegando, né? O Craveiro e Cravinho, uma moda bonita, né? Do Craveiro e do Davi Vieira, Semente Germinada, às 5 horas e 5 minutos. Preste atenção na história da semente germinada. Naquela mata sombria cresceu e foi coroada. Seu perfume recendia quando chegava florada. E assim por muito janeiro foi abrigo de tropeiro, descanso de boiadeiro e pouso da passarada. Depois veio o sertanejo abrindo larga picada. E aquela copa tão linda do tronco foi separada, com destino à serraria, desceu no leito da estrada. Como um pai que perde a vida, ela deu a despedida. Uma parte foi perdida e outra parte negociada. E ali no dente da serra a tora foi desdobrada, foi vendida no comércio pra ser industrializada. Fez a mesa do jurado e o suporte da espada. Fez a mobília tão bela, também fez a passarela, porta, batente, janela, fez o piso e a escada. Fez a seta indicativa mostrando a encruzilhada. Fez a cruz do sofrimento pra Maria Imaculada. Fez a urna mortuária pra derradeira morada. Fez o cofre pra esmola, a carteira pra escola. E fez o corpo desta viola que acompanha esta toada. 5 horas e 8 minutos, modona bonita, hein? Craveiro e Cravinho, Semente Germinada. Você vai ligando pra nós aqui, já respondi a perguntinha, né? O nome de um homem com a letra I, I de índio, 4435-9020 é o telefone. E vamos também cumprimentar os aniversariantes de hoje, dia 28 de julho de 2022. A Maria Aparecida Polastro Maggiore, minha cunhada. Minha cunhada Maria Aparecida. Ô Maria, hoje à tarde vou passar por aí, viu? Vou comer um pedacinho do bolo. É, parabéns Maria, felicidade por ser minha cunhada, esposa do meu irmão. A Maria e o Ezeuir também faz aniversário de casamento aí no Parque São Lucas. Sabe quem foi aniversário hoje, ô Sabino? A Xaxa. Sabe quem é a Xaxa? A filha da Xuxa. Também tá moça já, né? Ah... O Jurandir Pancione, aí de Mauá. Ô, Jurandir, também parabéns para você, felicidade. São os aniversários de hoje, nossos parabéns, parabéns, muitas felicidades para todos os aniversariantes, né? 5 horas e 9 minutos. E agora tá na hora de tirar leite. Vamos chamar o gado, já vou subir aqui no morão da porteira. Tocar o meu berrante. Vem, maiada, vem, vem, vem, vem, mansinha. Vem, crioula, tchó, tchó, tchó. Vem, maiada, vem, fumaça. Oi, olha o touro aí, cuidado com esse touro. E eu vou pegar meu cavalo agora, passar o arreio nele, né? Pra arriar o cavalo, meu cavalo Tordilho, né? Pra ir buscar as vacas. Vem, Maiada, vem, vem, vem, mansinha. Vem, crioula, tchó, tchó, tchó. Vem, fumaça, vem, vem, vem, vem. Cuidado com tudo, opa. Aí, pode fechar a porteira. Fechando a porteira, agora vamos tratar dos porcos, né? Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Deixa eu pegar o balde d'água. Eu vou pegar o balaio de milho também, levar lá pro Mangueirão, tratar dos porcos do Mangueirão, porco da Serva. Aí o porco tratado, vamos tratar também das galinhas, né? Vem o marreco, vem o bode, vem o pato. Vem também a cabra, né? Vem o frango, vem o galo, né? Cuidado que esses galos não podem vir um ou outro, né? Os galos brigam a barbaridade, né? Meu galinho canta aqui, né? E o galo da nossa vizinha canta lá longe também. O nosso galo canta com mais força, não é verdade? Então, porco tratado, leite tirado, galinha tratada. Rancho do Maggiore. Pet Shop Maggiore. Pet Shop Maggiore. Todo tipo de ração para cães e gatos, semente, aves e todo tipo de acessório. Na rua Francisco Rabelo, 237, Vila Califórnia, São Paulo, lá está o Pet Shop Maggiore. Com telefone 2917-5191 e WhatsApp 988-13-9279. Rancho do Maggiore. Banho e tosa Maggiore. Hora e dia marcado, hein? 2346-3623. WhatsApp também para os recadinhos, 983-2693-91. Fala com o Marcel e a equipe lá no Banhitosa Maggiore. Rancho do Maggiore. Plano de assistência ao funeral. Plantão 24 horas. Atende também particulares. Abecel, Avenida Presidente Kennedy, 625. Vila Santa Paula, São Caetano do Sul. ABCL, telefone 08.019.29.39. Rancho do Maggiore. Farmácia Botânica do Pan São Caetano do Sul, mais de 50 anos aí na rua Rio Grande do Sul. Fale com o Alfredo da Tupan no telefone 33-838400. Rancho do Maggiore. Doutora Silvana, para você que tem mais de 65 e não consegue aposentar, é melhor falar com a doutora Silvana, viu? É, liga lá, deixe seu telefone gravado, assim que ela puder, ela entra em contato com você, viu? 949-189305. Rancho do Maggiore. E atenção, divulgar sua empresa, divulgar seu CD, seu trabalho aqui no Rancho do Maggiore, fala com a Inês Maggiore, né? 976-04-8097. 976-04-8097. Pode usar também o WhatsApp, 988-13-9278. Fala com a Inês Maggiore. Rancho do Maggiore. E 14, vamos seguindo aqui no Rancho do Maggiore. O pessoal tá ligando, respondendo, o nome de um homem com a letra I e de índio, né? 4435-9020. Vamos atender já a primeira cartinha de hoje. Quem escreveu foi nossa amiga Maria do Carmo de Melo. Já acordou cedinho, hein, Maria do Carmo? Bom dia pra você, viu? Tá tomando aquele cafezinho com leite quentinho. Oh, coisa boa. Ela diz, bom dia, Valdecir Maggiore. É com muita alegria que eu escrevo essa carta para pedir essa moda. Quando cai a chuva, tem um carreiro pardinho. Eu ofereço para o Valdecir Maggiore, a Inês Maggiore, para a Cida na Vila Alpina, a Selene, a Ione, a Marinês, o Manuel, Elineu Pacheco, para o Jota Santos e Santos Júnior, para o Zum da Mata, para a Escolasca e para os meninos da técnica. Ah, o Sabino aqui, o menininho da técnica, viu? E também ofereço para a Terezinha Lopes, Um abraço da sua amiga, ouvinte de sempre, Maria do Carmo de Melo. 5:15. Quando cai a chuva, lembro meu bem que me abandonou. Partiu para bem distante, em meus braços não mais voltou. Quando cai a chuva, olhando as flores do meu jardim, lembro do meu benzinho que hoje vive longe de mim. Quando cai a chuva, aumenta mais meu dissabor, porque a fria chuva me traz lembranças do meu amor. A noite era chuvosa e eu me lembro, cruéis recordações me faz sofrer. Recordo a hora, o mês, era uma noite de dezembro, aquela noite não consigo esquecer. Segui seus passos até a estação, e no momento em que ela partia, as lágrimas que rolavam dos meus olhos misturavam com a chuva que caía. Por isso, quando cai a chuva, olhando as flores do meu canteiro, em meu quarto solitário, minhas lágrimas molham a fronha do meu travesseiro. Quando cai a chuva, aumenta mais meu dissabor, porque a fria chuva me traz lembranças do meu amor, me traz lembranças do meu amor, me traz lembranças do meu amor, me traz lembranças do meu amor. Coitado do Zé Marreiro, que já foi bom boiadeiro e agora não é mais nada. Hoje vive aborrecido no seu rancho escondido, lá bem longe das boiadas. Vou contar o seu passado. Esse moço era casado com uma linda caboclinha. A cabocla era um amor e mais linda que uma flor, se chamava Mariquinha. Ele transportava gado de Goiás pra outro estado, demorava pra voltar. 5:18, aí no fundo musical, o engenheiro Sabino, aí, né, faz o pessoal morrer de saudade, hein, Sabino? Quanta coisa boa, né? Vamos caminhando aqui no Rancho do Matiori, você vai ligando no 4435-9020. Atendemos aí a Maria do Carmo de Melo, que pediu Quando Cai a Chuva, Tião Carreiro e Padinho, do Luiz de Castro e do Tião Carreiro, né? Boa, Maria do Carmo, grande abraço, bom dia, viu? Vamos caminhando. Se você vai no pet shop, você vai no pet shop Matiori, lá você encontra tudo o que você precisa em um só lugar. Tem banho tosa, né? Tudo com hora marcada no banho tosa. Banho tosa Matiori. Pet shop Matiori, todo tipo de ração para todas as raças de cachorros e gatos, né? Pois é, raças pequenas, raças grandes, raças médias. Tem ração para o cachorro já idoso, para o filhote do cachorro, semente para as aves, canários, periquitos, papagaios, calopsitas, galinhas, galinha poedeira, o pintinho, o franguinho que cresce, tem a ração lá específica do Pet Shop Matiori. Casinha para o cachorrinho, casão para o cachorrão, cobertores, caminhas, roupinhas, todo tipo de acessório você vai encontrar no Pet Shop Matiori. Aí na rua Francisco Rabelo, 237, Via Califórnia, São Paulo. Tem o telefone 2917-5191. Tem também o WhatsApp 98813-9278. É com a Inês Matiori. Lá no Pet Shop Matiori temos também o Manitosa, hein? Manitosa é com hora marcada, dia marcado. Anote o telefone 2346-3623. O WhatsApp é o 983-269391. É com Marcel Mattioli e a equipe lá no Banhitosa Mattioli. Farmácia Botânica Tupã. Fica aí na rua Rio Grande do Sul, 142, no centro de São Caetano do Sul. Tem o telefone 3383-9400. Também pelo WhatsApp 11 989 95 57 59. Farmácia Botânica Tupã, fala com o Alfredo aí, São Caetano do Sul. Do jeito que me contar, eu vou contar bem direitinho que um dia pai de Suzana saiu passear no vizinho. 5h21, vamos caminhando, hein? Sabino tá muito alegre hoje. Por quê, hein? Perguntar o que que é. Eu falei, não, Matheus, você não sabe de nada? Não, não tô sabendo, Sabino. A minha inocência todinha. Vou cair na do Sabino ainda, né? O Corinthians perdeu ontem, você sabia? Ah, pensei que outra coisa. Corinthians perdeu ontem, Sabino. Mas que vergonha! Vai ser difícil agora, viu, Sabino? E o São Paulo joga hoje, agora que não se cuida também, viu? É, aqui no Morumbi, tem que fazer o resultado aqui no Morumbi, porque lá... A é coisa... até bom, Valdeci, é... que eu não vou vir amanhã. Amanhã é França Folga. Não, Sabino, amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta, amanhã já, não. Sabino, é sexta-feira. Você não vem amanhã, não? Qualquer coisa, eu tô longe, ó. Ah, mas o Ricardo Leite tá aí, viu? Ricardo Leite, é, tem que falar com ele assim... Ele sente um pouco a derrota do São Paulo, ele fica brabo, né? Pois é, 5h21. Bom, deixa eu falar aqui, Sabino, que é da Abecel. Para você que não tem ainda um plano de assistência funeral, a importância, quando você precisa, né, de um plano de assistência funeral, além de você fazer tudo, não pagar nada, porque você vem pagando aos poucos, mês a mês, né? Tomara que nunca precise, mas um dia, infelizmente, ninguém nasceu para semente, né? Há mais de 25 anos já de atuação no ramo funerário, né? A Abecel, com excelência na qualidade e eficiência no atendimento, contrate um plano de assistência funeral da Abecel. Você vai ligar lá, pode ligar agora que o pessoal atende, viu? É 08019-2939 e conversa. Vê lá como é que é esse plano de assistência funeral, quanto paga, que jeito paga. É 08019-2939 é o telefone de contato com a Abecel. Plano de assistência funeral. Vamos falar da Abecel. Abecel Planos de Assistência Funeral. Plantão 24 horas por dia. Abecel. Telefone 08019-2939. Plano de Assistência Funeral da Abecel é para a família toda. Pai, mãe, sogro, sogra, filhos. Atendimento em todo o Brasil. Não deixe para depois. Decida já. Descubra como custa muito pouco obter a tranquilidade que a sua família merece. Abecel, solicite um representante e eu faço uma visita, mesmo sem compromisso. Abecel atende particular, translado nacional e internacional. Abecel atendendo 24 horas. Avenida Presidente Kennedy, 625, no bairro Santa Paula, São Caetano do Sul. Abecel, telefone... 08019-2939. E tem o site www.abcel.com.br. Alô, alô, amigos, vamos ser realistas. Sabemos que a morte, ela não marca a hora. No sertão do Paraná, vou contar o que sucedeu. Uma jovem paranista que ali desapareceu por causa de um namorado. 5h24, vamos caminhando aqui no Rancho Mattioli. Deixa eu ver quem já ligou, já respondeu o nome do homem com a letra I e de índio. Ah, o Zé Martins de Guaranás acordou cedinho hoje, hein, Zé? Bom dia, Zé Martins. Vamos, Mattioli. Sabiá me acordou cantando bem aqui na porta da minha janela. Daqui uns dias o Sabiazinho começa a cantar já, Sabino. É, um ou outro pinta por aí já. Tá certa a resposta, Zé Martins. Estão oferecendo pra turminha do rancho aqui. Ô, Zé Martins, bom dia. Alô, Escolástica de Mauá. Escolástica ligando aqui, também acertou. Oferecendo pro Odessi Mattioli, Inês Mattioli, pro Sabino, pra todos os aniversariantes. Alô, Maria do Carmo de Mello, também ligou, também acertou, oferecendo para o Valdecir Mattioli, para a Inês Mattioli, para o Sabino e também para a minha cunhada Maria, pelo aniversário hoje, né? Obrigado, Maria do Carmo. Alô, Dolores, lá no Sacomã, Dolores também está ligadinha, está certa a resposta, Dolores. Oferece para o Valdecir Mattioli, para o Sabino, para a Inês Mattioli, a Terezinha Lisboa e para a Escolástica. Obrigado, Dolores. A Iridis, lá em São Caetano do Sul, Iridis, bom dia, seu Miguel, bom dia. Está certa a resposta. E oferecendo para o Valdecir Mattioli, para o Sabino, para todos os amigos, né, Iridis? Grande abraço, bom dia. Está certa a sua resposta, viu? Alô, Pedro Paulo, lá na Moca, Pedro Paulo, também tá, gostou que o Corinthians perdeu, Pedro Paulo, que maldade, hein? É, Sabino? Pedro Paulo, bom dia, ele acertou a resposta, oferecendo para minha cunhada Maria, pelo aniversário, oferecendo para Dolores, Sacomã, para o Pacheco e também para a Escolástica, né? Seu Orlando, Papai Noel, tá aborrecido o seu Orlando, ele é corintiano, Sabino. Não dormiu essa noite, preocupado com o seu time, né? E tá, Sabine falou, Mattioli, vou mostrar o segundo gol do pessoal de Goiás, para ver que golaço que fizeram. Certamente que sim. É, mas foi um golaço, vale por dois, né, Sabine? Mas o gol é aquele, como dizia lá, aquele que é um altão lá que jogava lá em Minas Gerais, jogou todo o time, jogou no Corinthians, como ele chama lá, o Dario? Dada Maravilha. Dada Maravilha. Ele falou, não tem gol feio, feio é não fazer gol. Né? Gol bonito, todos eles valem um só. Pois é. Seu Orlando Papai Noel, ele falou, sabe, aqui tá tudo ajeitado, aqui é uma caneca bem cheia de café, né? Então, acabou isso aí, pode pedir outro. Se for preciso, faz café de novo aqui, viu, senhor Orlando? Papai Noel, já acertou a resposta. O Sabino, seu São Paulo vai perder ontem, amanhã, hoje à noite. E amanhã você não vem. Seu Orlando mandou perguntar, Sabino. Ele oferece para o Valdecir Mattioli, para o Sabino. Obrigado, senhor Orlando. Também para todos os amigos ouvintes aqui do Rancho do Mattioli. Senhor Orlando, Papai Noel, um grande abraço, toma um cafezinho gostoso. E o nosso café, Sabino, também. Nós queremos café aqui, né? Aqui minha canequinha, verdinha, minha canequinha. E a caneca do Sabino era branca, com uma faixa vermelha e preta no meio, assim, ó. Ei, Sabino danadinho, hein? É 5h27 da manhã. Deixa eu atender mais uma cartinha. Olha cada golada gostosa. Ai, barbaridade. 5h28. Bom, Sabino, você sabe quando nós era rapaz, moço, sorteiro lá na roça? Nós levantava café, fazer café, eu e meu irmão. Só que nós trocava a semana. Uma semana eu fazia o café e ele tirava leite. Outra semana eu ia tirar leite e meu irmão fazia o café. Era desse jeito, né? Aí, sabe o que nós fazíamos? Fazia o café, Sabino. Já pegava duas xícaras de café, levava no quarto da minha mãe e do meu pai. Bença, pai, bença, mãe, olha o café. Eles tomavam café na cama todo dia. Eu e meu irmão nós fazíamos isso aí. Né? Eu fazia o cafezinho, botava aquela xicona redonda, branca, Sabino. Às vezes quebrava o cabo. Botava um café, uns 3/4 de cafezinho, benção pai, benção mãe, levava o café lá, aí eles levantavam. Aí depois eu casei, um pouco mais, meu irmão casou, né, e já é esse costume aí. E depois, quem começou a levantar para fazer café, sabe quem era, Sabino? Meu pai nunca levantou tarde, ele levantava, era sempre o primeiro que levantava, depois que nós casamos. Eu falava para ele, pai, fica na cama mais um pouquinho, ele aposentou, né, tal e coisa. Fica na cama. Não, eu não aguento ficar na cama. Tenho vergonha de levantar tarde. Até pouco tempo ainda ele levantava cedo, né? Pois é, são recordações de família. Agora deixa eu atender mais uma cartinha. Essa aqui que escreveu foi o Pacheco. Ô Pacheco, bom dia. Amigo do Rancho do Mattioli, gostaria de ouvir e oferecer a música Peão e o Ricaço, Solino Marroeiro. Aos amigos sertanejos, né? As amigas sertanejas, a Maria José de Santo André, a Geni, a Maria José da Vila Granada, a Hélia da Moca, a Escolástica, né? A Fátima Xavier, a Cida da Vila Alpina, a Dolores do Sacomã e a Dirce no Valparaíso e a Diva na Vila Pires, né? Agradeço a atenção, agradeço a atenção que vocês me dão aí na cartinha. Erineu Pacheco, da Coab 1, Altura Alvim, São Paulo. É, Altura Alvim. Pacheco, vamos escutar. Modona de Viola, viu? 5h30. Me contaram um certo caso que eu achei muito engraçado. Diz que foi em Uberaba que este fato foi se dado. Numa estrada boiadeira, um peão vinha cansado. Seu burro turbio negro de suor tava boiado. Naquela estradinha estreita, barrancou de lado a lado. O burro cortava chão naquele passo picado. Surgiu atrás do peão, homem rico importante. Ele vinha dirigindo um Cadillac possante. Pediu caminho pro peão num gesto deselegante, tocando a mão na buzina e buzinava todo instante. O peão apertava o burro pra ele correr bastante. Mas só pôde dar passagem num desvio bem adiante. O Ricaço falou pro peão, mas palavra mal criada. Não quero ninguém na frente quando eu dou uma buzinada. Meu carro tem 100 cavalos e é de marca famada. Você nesse burro velho pensa que é dono da estrada. Passando o carro na frente, ele deu uma acelerada. Encheu o peão de poeira e saiu dando risada. O Ricaço todo garboso naquele carro macio, correndo a 100 por hora naquela estrada sumiu. Mais adiante numa baixada onde tinha um desvio, o seu carro derrapou e da estrada saiu. Ele todo apavorado quis brecar e não conseguiu. E o carro desgovernado foi parar dentro do rio. Dali uma meia hora lá vinha vindo o peão. Ao ver o carro dentro d'água sorriu de satisfação. Chegando perto do Ricaço montado no seu burrão, fez o burro corcoviar levantando um poeirão. E perguntou pro milionário num jeito de gozação: o senhor tá dando água pra sua tropa, patrão. 5h33, vamos caminhando aqui, aí que mudou, né? Ele pediu essa Modona de Viola, o Peão e o Ricaço, Sulino Marroeiro, uma moda gravada em 1964, né, Pacheco? Do Sulino e Moacir dos Santos. Agora já é 5 horas e 33 minutos. Deixa eu mandar um abraço lá para Terezinha Lisboa, da Vila Celina. Ela ligou aqui, respondeu certa a resposta, né, Terezinha Lisboa? Oferecendo para o Lorivaldo França e a dona Cleonice lá em Birigui. E também para o Antônio no Parque São Rafael e a esposa da Célia aí no Parque São Rafael, né, Terezinha Lisboa? O Valdecir Xará, lá de São Caetano do Sul, ele ligou hoje para nós, né? Acertou a resposta. E oferecendo para o Joãozinho lá em Água de São Pedro, para o Antônio no Parque São Rafael, para o Pacheco e o Lorivaldo França lá em Birigui, né, Valdecir Xará? Um abração, viu? Pois é, vamos caminhando aqui no Rosto Matrole. Segundo a meteorologia, o tempo amanhã vai dar uma mudada, né? Vamos ver como é que fica hoje, Sabino, né? Ah, Sabino já viu todinho lá, vai ser um dia quente hoje, hein, Sabino? Bom dia, Sabino! fizeste. 5h52. Ô Sabino, eu vou falar do futebol, da Copa do Brasil, né? O Flamengo ontem jogou com o Atlético do Paraná, ficaram no 0-0, né? Agora o jogo volta empatado para o Maracanã. Acho que o empate com gol, né? Acho que o Atlético do Paraná leva, viu? É. E o Corinthians foi lá para Goiás, né? E não conseguiu vencer o Atlético Goianense. Atlético Goianense 2, né? E o Corinthians 0, né? Pode ser revertido esse resultado, mas complicou a situação do Corinthians, é isso? Agora tem o seguinte, viu? O São Paulo joga hoje com a América de Minas Gerais. São Paulo tem que fazer os resultados no Morumbi, porque lá é complicado também, né? O Mancini conhece tudo do São Paulo, hein? E o Fortaleza e o Fluminense também jogam hoje, né? Aí segue a Copa do Brasil, tem falta aí o jogo de volta depois, né? Amanhã a gente confere aqui mais o resultado. 5h53, deixa eu atender mais uma cartinha. Essa aqui que escreveu foi a Dolores, lá no Sacomã. Dolores, bom dia. Ela diz o seguinte: bom dia, Valdeci Matioli. Essa cartinha é para pedir essa moda, Canário e Passarinho. Vai para você, a Inês, obrigado, viu? Também para o João de Deus, a Leila. Vai para o Pedro Paulo, a Sona Regina, a Maria José, o Antônio Sobrinho, da TV e Rádio Tarumã, J. Santos Santos Júnior, a Silene, também para a Cida na Vila Alpina, o Elineu Pacheco, o Erinaldo de Mauá, para a Escolástica e também para o Sabino, né? Muito bem. Termino com um abraço da sua amiga Dolores da Sacumã. Canário Passarinho, faz tempo que a gente não ouve essa moda, hein? É do Campanha, Meu Passarinho. 5h54. Passarinho foi meu amor que me deu. Vivia sempre sozinho, de tristeza ele morreu. Nunca mais ele cantou, mas que saudade ele deixou para meu sonho despertar, mas como é triste. Ganhei um passarinho, foi meu amor que me deu. Vivia sempre sozinho, de tristeza ele morreu. Nunca mais ele cantou, mas que saudade ele deixou para meu sonho despertar, mas como é triste. Mas como é triste o meu viver para o dia amanhecer. Sempre ouvi o seu cantar. De gozar os seus carinhos, também tenho uma lembrança do meu pobre passarinho. Nunca mais ele cantou, mas que saudade ele deixou para meu sonho despertar, mas como é triste. Mas como é triste o meu viver para o dia amanhecer. Sempre ouvi o seu cantar. 5h57, meus passarinhos, canário e passarinho do Campanha, né? Alô, Dolores, bom dia, um abraço pra Dolores lá no Sacomã, né? Manda sempre umas modonas pra gente tocar aqui, né, Dolores? Um grande abraço, viu? Agora 5h57, vamos caminhando, atendendo mais uma cartinha, né? É, quem recebeu foi a Silene, na Vila Guarari. Silene, aquele bom dia, Silene, um abraço pra você, toda a sua família, viu? Ela diz, Valdeci Matioli, estou lhe escrevendo mais essa cartinha pra pedir a música Mágoa de um Amor Sem Fim com as Irmãs Freitas. Eu ofereço a todos que neste momento estão ligadinhos na sintonia Sem Nada Mais. Termino essa com um forte abraço e um bom dia a todos. São os votos dessa ouvinte, amiga Silene Costa Silva. 5h58. Eu recebi uma carta que o meu amor partiu. Ele saiu em segredo, nem de mim se despediu. Eu saí desesperada, cheguei na beira do rio. Meu amor já viajava, embarcado no navio. Me assinava um lenço branco e no azul das águas sumiu. Meu amor levou saudades, paixão ficou para mim. Sumiu no azul das águas, eu fiquei com a mágoa de um amor sem fim. Voando, na cinta estava escrito com o letreiro contando: você vai ficando triste, eu também me vou chorando. Fique com esperança, qualquer dia estarei voltando. Meu amor levou saudade, paixão ficou para mim. Das águas, eu fiquei com a mágoa de um amor sem fim. 6h00, aí mágoa de um amor sem fim. Moda bonita das Irmãs Freitas, né? Foi quem me pediu, foi a nossa amiga Silene, na Vila Guarani. Silene, obrigado, viu? Um abração pra vocês aí e toda a família. 6h00, agora tem moda da sanfona, Sabino. E o Jota Santos, já falaram o que vão fazer hoje, Sabino? Aonde tá? E fazer o que no meio do café essa hora? Não? Ah, Sabino. Sabino? Já aconteceu com nós aqui. Um boizinho sumiu do pasto e foi pro meio do café, Sabino. Dá um trabalho pra pegar, Sabino, você nem sabia. No meio do café eu vou te contar. Difícil, hein? Diz que pega a boia unha, ouvi dizer. Diz que pega. É, diz que pega a boia unha. É, se o boi, depois de derrubar o boi, ainda morde a orelha. Jota, a dona Mariazinha contou isso aí? É, dona Judy, contaram isso aí pra você? Vai, variedade, hein? Deve estar suadinha, hein, Sabino? Depois deve comer lá, como é que chama? Vaca atolada lá, Sabino? Pra dar uma reforçada, porque não é fácil, né? Correr no meio do cafezal pra pegar boi, não é brincadeira, hein? É já pior acabou, que... meu filho! É. Vamos ver, vamos mandar uma moto de sanfona pra essas duas aí, Sabino, também? Essa moto tá indo lá pro J. Santos Júnior, vai pro João Japa, né, que saiu das Minas Gerais, tá em Barueri, curtindo aí o Rancho do Matioli. É, essa moto tá indo também pra Dirce do Valparaíso, que está oferecendo pro compadre Santos e a compadre Iracema, né? Pois é. É, Mário San, do JM Alves. Mário San, quarto centenário. 6h02. 6:05, tá aí, J. Santos Santos Júnior, João Japa, também a Disto Valparaíso, que ofereceu para o compadre Santa com Madeira Sema, o quarto centenário, Mário Zan, né? Pois é, abração, J. Santos Santos Júnior, vamos seguindo aqui no Rancho Matioli. Bom, 6:05, deixa eu dar a resposta à perguntinha. Eu perguntava o nome de um homem com a letra I, I de índio, né? Se você respondeu Inocêncio, acertou. O nome do homem de hoje chama-se Inocêncio, viu? Tá bom? Falou assim? Ofereceu para quatro? Então tá tudo certo, viu? Agora a nossa oração, a nossa corrente de fé, né? A nossa oração da manhã. É 6:06, a nossa oração da manhã, todo mundo ligadinho, ouvindo, pedindo, agradecendo, né? Nós vamos agradecer a Deus pela vida, pelo ar, pela água, pelo alimento, né? E agradecer a Deus também por tudo que a gente pediu e Deus nos atendeu, não é isso? Nosso agradecimento, meu Deus, Jesus, né? Continua nos atendendo sempre, né? Com a nossa fé, com as nossas orações, né? Vamos rezar também para que sejamos abençoados na oração de Nossa Senhora Aparecida, né? Abençoa a família Matioli, a família do Sabindo, a família de todos os nossos amigos que acompanham agora o Rancho do Matioli. Irineu Gale, da Vila Policeia, né? Pede saúde para a família e seja abençoado na nossa oração da manhã. A Terezinha de Jesus Lopes também pede por saúde e seja abençoado na nossa oração da manhã. Iridis, seu Miguel, São Caetano do Sul, também pede por saúde e sejam abençoados. A Maurina de Jesus da Silva Amaral pede também para ser abençoada. Obrigado pelas orações aí, dona Maurina. A Ione Dias Ferrari pede por saúde e também para ser abençoada na nossa oração da manhã. A Margarida Maria da Silva deixou as mensagens bonitas, também vai ser abençoada na nossa oração da manhã. José da Silva Costa

amanhecer. Otimismo, variedade ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC. Você está ouvindo Rancho do Matioli. 6 horas e 15 minutos, vamos caminhando, o pessoal tá ligando, já tá acertando aqui, viu? É, quem é? O que é que tem nome de moça, mas não é moça? É, nome de mulher não é mulher, nome de planta não é planta, nome de bicho não é bicho. É, que será que é, hein? 4435-9020, você vai ligar aqui para nós, viu? Acertando, você pede uma moda. O Dino Gomes e o Valdir Araguari vão cantar uma modona aqui. Essa modona aqui é do José Silvano, né? O telefone. Você quer aprender a tocar viola? Você vai falar com o Dino Gomes. Dá o lugar certo pra você aprender a tocar viola, viu? Ele vai na sua casa. Olha esse ponteado aí do Dino Gomes, viu? Só o riscado de viola. É 992-867888. É o telefone do Dino Gomes, o professor de viola. 992-867888. A vantagem é que ele vai na sua casa, dá aula pra você qualquer hora do dia, né? Aos domingos, final de semana também, não é verdade? Então vamos ouvir, vai indo lá para de Cardoso, pra Dolores e pro doutor Jair Récio, Sonhei com a Minha Terra. Seis horas e 29 minutos, música bonita. Da filha do francês, Tony Sampaio. Essa música muito bem interpretada pelo Tony Sampaio, não é, Sabina? É, o Tony Sampaio é muito bom pra cantar, né? É do César e do José Belmiro. Certamente que sim. Do Jesus Belmiro, muito bom. E se você quiser falar, contratar o Tony Sampaio pra show, pra festa, né? É, na sua festa, contrata. Você que é empresário, né? Que promove festa, Antônio Sampaio aí na praça, viu? É 11 964 22 9931. Pois é, tem banda, tem bailarina, tem um showzaço o Tony Sampaio, viu? 11 964 22 9931. E pode falar também com a Cida Rodrigues ou então com o José Carlos. Um abração para toda a família aí, viu? 6 horas e 30 minutos e vamos caminhando aqui no Rancho do Matioli. Ô Sabino, o que que eu faço agora? Eu vou falar do Pet Shop Matioli, né, Sabino? Pet Shop Matioli, você leva seu animalzinho, o pessoal vai lá só para comprar ração. Bate o olho aqui, bate o olho lá, eu preciso disso, eu preciso daquilo, isso aqui nunca vi, isso aqui eu não tenho, e acaba comprando, na verdade, coisa boa e baratinho. Lá no Pet Shop Matioli tem sempre um bom atendimento, atendimento de amigo para amigo, de coração para coração. Vai conhecer a gente lá no Pet Shop Matioli. Eu fico pouco lá, Sabino. O pessoal, o Matioli não fica aqui. Não, se eu for no Pet Shop, o pessoal dá serviço para mim, Sabino. Eu tenho que trabalhar. O tempo da gente é meio curto, Sabino. Tem que preparar o programa, tem que almoçar, né? Tem que ter uma sonequinha depois do almoço. As coisas, sabe? Essas coisinhas que todo brasileiro gosta de fazer. Mas na parte da tarde eu tô lá no Pet Shop Matioli, viu? Tá bom? 16 horas e 31 minutos, Pet Shop Matioli. Pet Shop Shop Matiori, todo tipo de ração para todas as raças de cachorros e gatos, né? Pois é, raças pequenas, raças grandes, raças médias, tem ração para o cachorro já idoso, para o filhote do cachorro, semente para as aves, canários, periquitos, papagaios, calopsitas, galinhas, galinha poedeira, o pintinho, o franguinho que cresce, tem a ração lá específica no Pet Shop Matiori. Casinha para o cachorrinho, casão para o cachorrão, cobertores, caminhas, roupinhas, todo tipo de acessório você vai encontrar no Pet Shop Matiori. Aí na rua Francisco Rabelo, 237, Via Califórnia, São Paulo. Tem o telefone 2917-5191. Tem também o WhatsApp 98813-9278. É com a Inês Matiori. Lá no Pet Shop Matiori temos também o Manitosa, hein? Manitosa é com hora marcada, dia marcado. Anote o telefone 2346-3623. O WhatsApp é o 983-269391. É com o Marcel Matiori e a equipe lá no Banhitosa Matiori. Farmácia Botânica Tupã. Fica aí na rua Rio Grande do Sul, 142, no centro de São Caetano do Sul. Tem o telefone 3383-9400. Também pelo WhatsApp 11 989 95 57 59. Farmácia Botânica Tupã, fala com o Alfredo aí São Caetano do Sul. Às 16h33, vamos caminhando, vamos levantar também, rapaziada. Tá na hora, já é quinta-feira, já passou um bocadinho do fim de semana. O dia hoje vai ser bom. Vai aproveitar bem o dia. Amanhã, diferente, sabe? Amanhã, segundo o Sabino aqui, vai ter garoa, vai ter chuva. E o final de semana continua, né? Com o tempo frio, né? Que beleza! Sabino, você não acha que é bom uma feijoada quando o tempo dá uma vira-volta assim, Sabino? Você acha? Carece, Sabino. Dá pra apreciar bem uma feijoada. Eu acho que vou dar uma ideia lá em casa. É, aquela coisa que tem focinho de porco, pé de porco, orelha de porco, é, couro de porco, rabo de porco. É. Umas costelinhas salgadas. Dá pra aproveitar, Sabino. É, aproveita, Sabino. Pois é, uma feijoada também. Não esquece do feijão preto, hein? Senão, uma farofinha bem temperada, Sabino. Hã? Aquela que põe limão, o que que é, Sabino? Ah, aquela amarelinha com limão, né? A famosa caipirinha. Que beleza! Olha, deixa eu falar aqui da ABCEL. Você não tem ainda um plano de assistência da ABCEL? Não tem, compadre. Que coisa, hein? Aí quando as coisas acontecem, você vai gastar muito dinheiro. Você mesmo tem que correr atrás de tudo, né? Deixa tudo por conta da ABCEL. Infelizmente eu perdi meu pai faz um mês e uns dias, né? Liguei, dei uma ligadinha na ABCEL, olha, tá aí, meu pai foi embora, deixa com nós, mas foi lá, fez tudo, só deu uma ligadinha, pronto, tá lá em tal lugar, assim, assado, tudo direitinho, né, Sabino? Pois é, ABCEL, há mais de 25 anos de atuação no ramo funerário, com excelência na qualidade, eficiência no atendimento, contrate um plano de assistência funeral da ABCEL. É, a ABCEL atende no telefone 24 horas por dia. Você conversa lá um bocadinho, vê lá se você faz, não faz, né? É, custa muito pouco, viu? 08.019.29.39. 08.019.29.39. ABCEL. Plano de assistência funeral. Vamos falar da ABCEL. ABCEL, planos de assistência funeral. Plantão 24 horas por dia. ABCEL. Telefone 08.019.29.39. Plano de assistência funeral da ABCEL é para a família toda. Pai, mãe, sogro, sogra, filhos. Atendimento em todo o Brasil. Não deixe para depois. Decida já. Descubra como custa muito pouco obter a tranquilidade que a sua família merece. ABCEL, solicite um representante e eu faço uma visita, mesmo sem compromisso. ABCEL atende particular, translado nacional e internacional. ABCEL atendendo 24 horas. Avenida Presidente Kennedy, 625, no bairro Santa Paula, São Caetano do Sul. ABCEL, telefone 08.019.29.39. e tem o site www.abcel.com.br. Alô, alô, amigos, vamos ser realistas. Sabemos que a morte, ela não marca a hora. Seis horas e 37 minutos, vamos caminhando aqui no Rancho do Matiola, hein? Tá com sono, né? Tá com sono? Dormiu bem essa noite? Ah, ficou vendo o jogo do Corinthians, hein? Ah, ficou vendo o jogo do Corinthians, acabou tarde, né? Aí dá sono, vou na hora de levantar. O J. Santos Santos Júnior vai atender dois pedidos da mesma pessoa, Sabino. Sabe o que acontece? Uma pessoa liga aqui, pede uma moda do J. Santos Santos Júnior, a mesma pessoa liga amanhã, pede a mesma moda do J. Santos Santos Júnior. Só que oferece para pessoas diferentes, né? Que eu tô falando aqui da Escolástica, né? Escolástica, bom dia, né? Vai marcando aí os seus pedidos, né, Escolástica? O J. Santos Santos Júnior atende a Escolástica. Essa moda do J. do Santos Júnior e do Valdecir Matioli. O J. Santos Santos Júnior tá atendendo, viu? 2946-2028. 2946-2028. A Escolástica pediu num dia para oferecer para a Marinês e o Manuel do Merotão, e no outro dia ela pede a mesma música para oferecer para o compadre Santo e a comadre Iracema, né? Meu pedido. Casa, quando chega tardezinha, ela sai batendo asas. Dá um passeio e depois volta novamente pro seu ninho. Eu vejo que ela sente muita falta de carinho. Ela fica no seu ninho, tão sozinha, sem ninguém. Eu também estou sozinho. Depois que perdi meu bem, ela sai na brisa mansa, na calada do verão, e eu fico aqui parado, vendo o céu na solidão. Minha vida até parece tal qual esta andorinha. Eu conheço a vida dela e ela não sabe da minha. Ela fica no seu ninho, tão sozinha, sem ninguém. Eu também estou sozinho. Depois que perdi meu bem. Andorinha solitária, por favor, não fique triste. Sei que a dor da solidão não tem peito que resiste. Eu também estou sofrendo muita falta de carinho, mas espero que um dia nós vamos viver juntinhos. Ela fica no seu ninho, tão sozinha, sem ninguém. Eu também estou sozinho. Depois que perdi meu bem. avisando o povo que tem agora o show de rádio pela Rádio ABC no Madrugada Especial, em todos os domingos, começando à meia-noite com J. Santos Santos Júnior. Os meninos Taiobeira, que atendem sempre no telefone 2946-2028. Agora eu vou conversar um pouquinho com a minha amiga, meu amigo, né? Da consultoria previdenciária, com a minha amiga Silvana. A Silvana é da Previdência Social, viu? Se você quer aposentar, precisa aposentar, não tem um tempo ou precisa de um auxílio, presta atenção. Acidente de trabalho, auxílio-doença, aposentadoria. Você, minha senhora, que tem 65 anos, né? E não é aposentado ainda, não faz mal que não tem o tempo, serviço, nunca pagou o INSS, não tem problema, viu? Fala lá com a Silvana, tá bom? É uma aposentadoria de um salário mínimo, pensão por morte, contagem de tempo para se aposentar, perícia médica, aposentadoria por deficiência, aposentadoria por invalidez, benefício assistência ao idoso, auxílio reclusão. Fale lá com a nossa amiga Silvana, vai te ajudar bastante, viu? Anota aí o telefone, o WhatsApp, falar bem devagarzinho para você marcar 949-189305. O WhatsApp também é o mesmo, 949-189305. Faz tudo junto ao INSS, sem você sair de casa, é só falar com a Silvana. WhatsApp 949-189305. Se você tem 65 anos ou mais, não é aposentado, nunca teve contribuição, também pode aposentar com um salário mínimo. É só falar com a Silvana, deixa um recadinho lá que ela entra em contato com você. Seis horas e 45 minutos, vamos caminhando. Todo mundo ouvindo aí o Rancho do Matiola, hein? Oh, deixa eu agradecer a Rose pelo cafezinho. Ô, Rose, esse não é um cafezinho, esse é um cafezaço, é um cafezão. Que café maravilhoso, hein? Faltando 15 para 7. Certamente que sim. É, o Samir também já deu uma beijada no café dele, o meu já foi tudo, né? O café gostoso das manhãs. Ai, gostoso! Mas é muito bom mesmo. Daqui a pouco a gente volta, ou seja, amanhã, né? Amanhã também é folga do Sabino. Sabino, boa folga pra você amanhã, descansa bastante, porque a semana pro Sabino começa no domingo, né? No sábado, né, Sabino? Aí estamos aqui sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta não, hein? Sexta é folga do Sabino. Atenção, Brasil, não conte com o Sabino aqui na sexta-feira. E ele vai carregar pedra, né? Lascou-se. Às 6h49, já chegando às 6h50. A Iona do Melotão ligou aqui, tá certa a resposta, já pediu Madonna. Irineu Pacheco também já ligou aqui, já acertou, também já pediu Madonna. O Zé Martins de Guarnaz ligou, também já acertou, já pediu Madonna. O Antônio e a Dona Célia do Parque São Rafael ligou, também deixou o Modão pedido aqui. Alô Maria José de Santo André ligou, também acertou, deixou o Modão pedido. Alô Marinês, Manuel, Emílio, também já ligaram aqui, já pediram Madonna, também acertaram a resposta da perguntinha, né? Muito bom, quanta gente participando, hein? 6 horas e 53 minutos e acabou o Rancho Matiola, hein? Mas amanhã tem mais, né? Amanhã, o Sabino folga, estarei aqui com o Marcelo Ribeiro, né? Pois é, vem agora o Ricardo Leite com a sua programação gostosa, com muita informação, viu? Pois é, você jogou na loteria? Ó, o Ricardo Leite faz os números da loteria aqui, viu? Já, já, daqui a pouquinho tem informação, tem as notícias do dia. A partir das 7 da manhã tem muita coisa gostosa. Olha, eu perguntava pro povo, o que é que tem nome de moça, mas não é moça? Nome de mulher, mas não é mulher? Nome de bicho, não é bicho? Nome de planta, não é planta? Pois é, se você respondeu Clara, Clara, tá certo, Sabino? Tá bom. Clara é nome de moça, nome de mulher, né? Pois é, gente, nosso muito obrigado, tenha todos uma ótima quinta-feira, fiquem todos com Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E o trem vai indo embora, vai levando o doutor Jair Récio, vai levando a Cida na Pideuclides, vai levando o Joãozinho em Água de São Pedro, vai levando a Terezinha Lisboa, a Escolástica de Mauá, a Berenice de Mauá, também vai levando a Maria do Carmo de Melo, vai levando a Leonice de Santo André, vai levando a Ione do Mertão, vai levando o Pacheco também, vai levando o Zé Martins, vai levando o Antônio e a Dona Célia do Pai São Rafael, e a Maria José de Santo André também vai levando. Lá na Rabeira vem vindo lá a Marinês, Manuel e Emílio, também para embarcar no nosso trem. Até amanhã, se Deus quiser. Que nunca se esquece. Adeus, adeus. Palavra que te espera. Ai, que saudade. Que nunca se esquece. A saudade é tristeza. É uma separação. Um adeus, uma saudade. Ai, machuca o coração. Adeus, adeus, palavra que tristece. Ai, é saudade que nunca se esquece. Adeus, adeus, palavra que tristece. Ai, é saudade que nunca se esquece. Rancho do Matioli, Rádio ABC. Te lembra daquela tarde fagueira? Tu te esqueces e eu me lembro. É que saudade matadeira. Leva eu, minha saudade. Oi, leva eu, minha saudade. Eu também. Quero ir quando chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu, minha saudade. Na noite de São João, minha saudade. No terreiro uma bacia. Pra ver se para o ano meu amor ainda me via. Leva eu, minha saudade. Oh, leva eu, que eu também quero ir. Quando chego na ladeira, tenho medo de cair. Só toca modão, hein? Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais. 2022.